andrecedesmoral.com.br. Alô, meu parceiro Jorginho da Sucata, Jorginho do Ferro Velho. Alô, meu parceiro Vitor. Alô, JK, Alto Lumber, Ró, Alto Peças Aliança. Tamo junto. E ela é da beira-mar e eu periferia. Sou trabalhador, ela é patricinha. Mundo diferentes, mas vai entender. Eu tô com saudades, cadê você, bebê? Iê, iê, iê. Eu tô com saudades, cadê você, bebê? Iê, iê, iê, iê. Eu tô com saudades, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet. Mas ela vai à loucura em cima do meu paixonete. Ai, bebê! Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só um kitnet. Mas ela vai à loucura em cima do meu paixonete. Já quer? Chegue, chegue. 799-9857-1975 VL Produções. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. E ela é da beira-mar e eu periferia. Sou trabalhador, ela é patricinha. Mundo diferentes, mas vai entender. Eu tô com saudades, saudades de você. Iê, iê. Iê, iê. Eu tô com saudades, cadê você, bebê? Iê, iê. Iê, iê. Eu tô com saudades, cadê você, bebê? Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet. Mas ela vai à loucura em cima do meu cachonete. Tama, porrinha. Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, só o kitnet. Mas ela vai à loucura em cima do meu cachonete. Já quer? Chegue, chegue. Estourou, papai. De Dores para todo o Brasil com muito orgulho.